Yeah. Huh. Aí. Huh. Eu acredito em milagres. Sim. E eu vou te dizer por quê. Huh. Yeah, yeah. Aí. Saca só. Quem já viu um homenzinho torto endireita seus passos? Entende bem esse caminho louco do verso que eu faço. Quem viu sua vida vinho, agri, azedane, dane, vinagre, quis voltar atrás, entende que é precisar de um milagre. Algo que muda tudo, mas não dá pra comprar. E ninguém vende porque isso só Deus pode dar. Milagres são feitos de pai, eu não aguento mais. E quase sempre entregues a quem só tem fé e nada mais. É precisar de algo que parece inalcançável. Correr atrás crendo com fé que é inalcançável. Falar com Deus de longe, sabendo que ele está perto. Orar em meio à multidão, sozinho no deserto. Mesmo que não queira aprender, a vida ensina que salvação não vem de lado nenhum, ela vem de cima. Eu sei que nesse mundo parece antiquado, mas creio que um milagre pode mudar esse quadro. Eu acredito em milagre. A minha própria vida é um milagre. Venho te dizer, Deus se importa com você. Frente ao impossível, veja o que ele pode fazer. Milagre só Deus pode fazer. Era uma vez um menininho louco que ouvia os rap. Fazia uma rima em cima do bumbi dos clap. E um mano desse mano louco colava na igreja. E o mano foi também e disse amém, que assim seja. E o sonho desse mano era que essa sua rima mudasse a vida de outros mano e de outras mina. Era um sonho que ele tinha guardado um segredo. Um dia ele contou isso pra Deus e sentiu medo. Será que esse Deus vai entender isso que eu sinto? Será que ele vai ver que no que eu falo eu não minto? Será que ele vai lembrar do que eu vim dizer? Ele se perguntava o que esse Deus vai fazer. Então o Deus que ele confiou ouviu orar. E depois que ele orou decidiu abençoar. Ele sonhava em gravar, quem sabe um dia vai saber. E esse mano tá aqui gravando o sétimo CD. Eu acredito em milagre. A minha própria vida é um milagre. Venho te dizer, Deus se importa com você. Frente ao impossível, diante do inalcançável, veja o que ele pode fazer. Milagre só Deus pode fazer, yeah. Eu acredito e se você não crê, eu creio por você. Que esse Deus tem poder pra fazer acontecer. Eu acredito que ele fez o céu, a terra e o infinito. Eu meio acredito. A isso fez você e te ama, eu acredito. Eu acredito que no mundo que não tem tempo pra nada, eu ele acredito. Se importa com você e não te troca por nada. Nem prata, nem o ouro, ou o petróleo, ou o que for. Acredito que pra ele você tem bem mais valor. Então olha você pra você mesmo e acredita que ele deu a vida pra você. Você ter sua vida, ao que fita. Mesmo que não acredite, ele fez. Se fosse preciso, ele faria outra vez. Mas não, não precisa, você já tá são e salvo. Perdão foi disparado e a sua vida era o alvo. Atingido em cheio pra que o plano se deflagre. Viagem, não, não, eu acredito em milagre. Acredito, acredito. Eu acredito em milagre. Eu acredito. A minha própria vida é um milagre. Venho te dizer, Deus se importa com você. Frente ao impossível, diante do inalcançável, veja o que ele pode fazer. Milagre só Deus pode fazer, yeah. Oh, oh, yeah.